vai sair em outubro. Sim. Mas o que é que ele tem dentro, para além de ter também estas picadinhas giras que tu escreves, o que é que vai ter mais? Olha, eu acho que acima de tudo vai ser o disco mais pessoal que eu escrevi na vida, porque sinto que cada vez mais me estou a tornar mais compositora. Eu sentia-me mais intérprete e recebia muitas canções de outros artistas, mas decidi que neste disco quero mesmo debruçar-me sobre a composição e, portanto, vou escrever sobre a minha vida e sobre as coisas que me rodeiam. E, portanto, mais pessoal que isso vai ser impossível. E esta canção... Daí eu ter tido tanto medo a mostrar, porque tinha meio vergonha de falar sobre alguns assuntos, mas acho que é importante falar sobre algumas coisas e estou-me a divertir imenso e acho que nunca me tinha divertido tanto a escrever música. E portanto acho que acima de tudo vai ser uma surpresa para mim lançar este disco, porque não sei como é que as pessoas vão reagir. E por outro lado acho que vai ser muito entusiasmante lançar um disco tão pessoal e tão meu. Já tem nome? Não. Ou não podes revelar? Ainda não tenho. Eu bem tento sacar estas informações, mas nunca consigo, é impossível. Juro, então, okay. Daqui a uns tempos já podemos saber o nome do álbum. Sim. É isso? Muito bem. Tu continuas também a partilhar o palco e a tua vida, a tua profissão com a Nena. Uhum. Criou-se também aí uma relação muito engraçada. Sim. Fala-me deste projeto, porque vocês também continuam a dar concertos juntas, não é? Sim, o Dois Pares de Botas surgiu há 2 anos, penso eu, e é um projeto muito divertido e único. Nós tocamos músicas numa vertente mais country e transformamos as nossas músicas e tocamos os maiores hits da música country. E portanto é um concerto não só muito fogueirinha, com guitarras, como se estivéssemos à fogueira a cantar canções, como também é muito intimista, e acabamos por trazer esta vertente que nós gostamos tanto e que é uma grande inspiração também para as nossas músicas. E portanto tem sido, temos partilhado o palco muitas vezes juntas e é sempre um privilégio e é muito especial e bonito partilhar o palco com ela, com este projeto Dois Pares de Botas. Que outros concertos estão previstos com a Nena neste momento? Sei que abril também é um mês cheio, não é? Sim, nós vamos fechar a tour deste ano agora em abril, dia 28 e 29, no Teatro Maria Matos. Portanto, vamos encerrar a tour deste ano e vamos ter convidados muito especiais, a Bárbara Tinoco e o João Só. E portanto, para quem quiser vir assistir, deixa aqui o convite, porque vão ser 2 concertos também muito, muito especiais. Então, e a segunda música que nos vais tocar também aqui ao vivo foi partilhada com o Samuel Lúria também. Sim. Chama-se Dois Corações Partidos. Conta-me rapidamente a história desta canção. Olha, quem escreveu esta canção foi a Luísa Sobral, que é uma artista e compositora que eu admiro muito. E na altura ela perguntou-me o que é que eu queria falar na canção. E todo o disco dessa altura, que é o Leva-me para Longe, falava muito sobre desgosto amoroso, sobre tristeza, sobre todas as coisas más do amor. E ela disse que gostava de dar uma esperancinha ao disco. Então escreveu esta canção, que é a maior esperança que uma pessoa pode ter, que é, depois de perder um amor, encontrar outro. E acho que é das canções mais bonitas que alguém me escreveu e eu gosto muito dela. Então vamos a isso, vamos partir 2 corações e voltar a colá-los. Exatamente. Então, Joana Almeirante ao vivo no Anfiteatro. Eu, de coração desfeito, um farrapo em vez de um peito e uma dor que já nem eu, a chorar pelos meus amigos todos e de quem nem conheço bem. Eu a tentar perceber, a tentar esquecer, a tentar, tentar. Vi-te enfim. Eu, de coração quebrado, destruído, amarrotado, já sem sequer saber de amor. Eu a chorar pelos cantos, e os cantos foram tantos que entretanto já secou. Eu que dizia ter fechado, coração acadeado e deitado a chave ao mar. Vi-te enfim, e foi assim. dois corações partidos fizemos um inteiro. E eu a querer saber de cor mil canções de desamor por falarem só de mim. Eu que dizia estar doente para não sair e não ver gente, para ninguém me ver assim. Eu a deixar de ir ao cinema por ver romance em cada cena, até nos filmes onde não há. Vi-te enfim e foi assim. Caramba, que bonito. Dois corações partidos. Joana Almeirante, ao vivo no Anfiteatro de hoje. RTP Antena 1. Daqui a pouco, abril de 86, na Liga dos Quarentões. Vamos conhecer mais uma, mas antes, muito rapidamente, os sinais vermelhos, Paulo Galvão. Acidente muito grave na Estrada Nacional 10. Está cortada em São João da Talha. O corte é nos dois sentidos. Acidente por resolver com dois pesados na subida da Cril, do Norte de Sacavém para o Túnel do Grilo. Trânsito bastante demorado. A Suma Circular está também parada entre os Olivais e o Estádio da Luz, onde há um acidente. Há filas para a Ponte 25 de Abril, no sentido Lisboa-Almada, a partir do Acueduto das Águas Livres, mas também há trânsito acumulado com uma avaria no final do tabuleiro para quem vem da Almada para Lisboa. Há esta hora na zona do Algarve, trânsito ainda difícil para quem vai de Loulé para Faro. Há um acidente nos semáforos do Patacão e as filas demoradas começam a partir da zona de São João da Venda. Faça boa viagem com a rádio que liga Portugal. RTP Antena 1. Aí está a edição de hoje da Liga dos Quarentões, com o Jorge Alexandre Lopes a levar-nos também mais uma vez até abril de 86 com uma canção nostálgica, vá, digamos assim. Abril, 1986. Daqueles tipos que são estrelas, mas são os tipos mais terra a terra possível. Podiam ser os vizinhos da casa ao lado, o homem com quem nos cruzamos na bomba de gasolina, no balcão do café ou sentados na bancada de um estádio. E talvez seja por isso que, quando cantam, não soam a pose, soam a verdade. A história do dia tem início no Michigan industrial, entre fábricas, estradas longas e digressões intermináveis feitas mais por teimosia do que por glória. Foram anos e anos a tocar noite após noite, a insistir sem desistir, quando os discos não vendiam e a fama não chegava. Durante muito tempo, o rock era mais trabalho duro e resiliência. Quando esta canção nasce, o homem por trás dela já não é jovem, tem 40 anos. E essa idade pesa, mas pesa bem. Há uma sabedoria que só aparece quando já se perdeu alguma coisa pelo caminho. E com uma pergunta inevitável: onde foi parar o tempo? Onde ficaram aqueles anos em que o mundo parecia simples e o corpo indestrutível? A letra da canção não olha para o futuro, olha para trás, para aquele momento específico da vida em que se é forte sem saber porquê, confiante sem razão concreta, inteiro antes da vida exigir compromissos. A memória da juventude, contada sem nostalgia, antes com orgulho, mas também com consciência que nada daquilo volta. Ele escreveu primeiro os versos como se fossem páginas soltas de um diário, sem uma imagem certa, simples ou poderosa. Não há excessos, até o vídeo segue esse caminho, filmado no deserto, mais preocupado com a atmosfera do que com efeitos, um vídeo artístico demais para a MTV, mas também não era preciso. Ganhou até uma segunda vida inesperada como o hino de uma campanha publicitária que durou mais de uma década sobre fiabilidade e resistência de uma marca de pick-ups e caminhões. A música passou a viver nas estradas, nos turnos longos, nas mãos calejadas de quem se reviu na mensagem. Tornou-se coast to coast parte da cultura. Canção sobre permanecer inteiro enquanto tudo muda. Sobre crescer sem fingir que não dói. Sobre aceitar que a juventude passa, mas que a força pode ficar se soubermos onde a guardar. Todos já fomos fortes sem saber e todos tentamos, no final, de alguma forma, continuar de pé. Este é Bob Seger com Like a Rock. Stood there bold, sweating in the sun. Felt like a million, felt like number one. The height of summer, I'd never felt that strong, like a rock. I was 18, didn't have a care, working for peanuts, not a dime to spare. But I was leaning, solid everywhere, like a rock. My hands were steady, my eyes were clear and bright. My walk had purpose, my steps were quick and light. And I held firm to what I felt was right, like a rock. Like a Rock, de Bob Seger, na Liga dos Quarentões de hoje. O Jorge Alexandre Lopes a levar-nos novamente ao mês de abril de 1986. E nós, por aqui, vamos até ao dia de amanhã, sexta-feira, que chega com períodos de céu muito nublado, também com neblina ou nevoeiro matinal, em especial no litoral norte e centro, mas garantida está a subida da temperatura. Portanto, amanhã Aveiro chega aos 17 graus, Viana do Castelo e Porto 18, Leiria 21, Guarda e Coimbra 22, Braga 23. Se estiver por Bragança, Vila Real ou Viseu, pode contar com 25 graus nos termómetros, Lisboa e Faro 26, Castelo Branco e Porto Alegre 27, Santarém e Setúbal 28, Évora 29 e Beja 30 graus amanhã. Antena 1. Arc-en-ciel 96.2. La FM en couleur. Yeah. Ma famille. mes potes et mes lascars. Toi j'ai de la meuf et plein que tu as voir. Chante cette nuit, on va mettre ça haut. Qu'avec les gars, ça va être très chaud. Hérogène Crew est prêt pour le show. Pour ta baby, c'est string talon haut. On arrive pile pour la zombie. La salle est pleine de gars de sexy. Je m'envoie direct en triple whisky. Bobé de nid pour le tic bacaille. Ciel 96.2, votre émission Groupe Tropical. Ravie de vous retrouver en ce jeudi soir, 18h-20h. Le meilleur de la musique qui nous vient de la Caraïbe, le meilleur du compas, le meilleur du jeu, avec plein de souvenirs, mais aussi des nouveautés. Vous allez découvrir ça durant deux heures. Sur le 96.2, eh bien, c'est Chantal qui vous accompagne. On va continuer tout de suite avec un album qui date quand même de 2013. L'amour y joue, interprété par Mademoiselle. Et ben voilà, j'ai un truc de mémoire, Leïla Chico et Mika Ben. 18h-20h, votre émission Groupe Tropical. Je commence mal, moi. Attendez, il faut attendre. Ça va venir. Allez, très très bonne soirée. On m'accompagne, Chantal, avec vous jusqu'à 20h. Je suis là. Oh my God, tombé toujours la bébé gal. Je suis à Chine, nous croiser. t'es pas. Je te connais. J'aime respirer ton odeur, ma douce fleur. Tu vois comme le soleil va mieux tes couleurs. Je sens monter la chaleur à peine je t'effleure. Parmi les autres alentours, dans l'obscurité en plein jour. Et même si j'avais les yeux fermés, je te reconnaîtrais. Parmi les autres alentours, je suis aveugle, je suis sourd. Et même perdu dans l'immensité, je te retrouverai. Je te garde. Dans votre émission Gros Tropical, il n'a pas pris une ride, ça je peux vous le dire. En tout cas, c'est Fabrice Servier. Je parlais de l'artiste, hein. C'est Fabrice Servier avec ce titre. Je te connais par cœur. Et nous aussi. Sur le 96.2, la musique continue comme ça. Tiens, un petit peu de compas avec le groupe Impossible et c'est Bam Tchou. 18h-20h, votre émission Gros Tropical, c'est Chantal qui vous accompagne. Très très bonne soirée en compagnie. Ouh, yeah, moi son si au côté yo met toi petit la dan. Passe me son cocktail t'en fier la café me break aben. Passe me gonja kaka ve brenda me modifé. Et moi ka fin boule tellement chabon ça débordé. Si ou t'en des petits même ap mette di fe nan la ri. Pour tout doux c'est pas fuck mais nan moment c'est ça me senti. Papa y m'a dit yon jou katande moi criminel. Quand on y boum si de pop bagay yo pa miel. Flo m'se vous. M'a fait chanter chérie, m'a fait chanter pour vous. M'a fait danser baby, m'a fait belle move pour vous. M'a fait parler chérie, m'a fait parler de vous. Il Le ma pe passe, baby, ma pe passe a ou. Che ki sa klima la ou pa, men bon mwen yon kouche. Espere yon jou wa konete, se pou monte. Le ma pe chante, chéri, ma pe chante pou ou. Tout si kya nou se ou, mwen di. Po m sou de pa, a mwen ta reme sa tan pri. Mwen do bom sou bouche, dim se pa sa ou an bi. Ki ble pre langa ve e ou, te di mwen gen problem. Ben chéri, fa ta fonjan pou mba ve la vi mwen plem. Po m sou de pa, a mwen ta reme sa tan pri. Mwen do bom sou bouche, dim se pa sa ou an bi. Ki ble pre langa ve e ou, te di mwen gen problem. Ben chéri, fa ta fonjan pou mba ve la vi mwen plem. Po m sou de pa, a a a. Yo va konen te gemet Mem si nou va reme pito bon bon bala la tet Telman damou fom pa kwe yon jou map jom regret Gourim gouri sou ou ta zin di mal kon ti bet Kampi lon nek che kon men men men toujou retet fret Non neg ala vò kon moun mwen mwen rete mdi ket Ket, ket, ket, ket ki jan yo pon nan jwet Mè chéri si mba tre moun san vè bon di mta ke let Flo mze pou ou Mè m'a fait chanter chérie, m'a fait chanter pour vous. Mè m'a fait danser baby, m'a fait belle mouf pour vous. Mè m'a fait parler chérie, m'a fait parler de vous. Mè m'a fait penser baby, m'a fait penser à vous. Chérie, ça qui m'a là ou pas, même bon moi yon coup de jet. J'espère yon jour pas qu'on est c'est pour monter. Mè m'a fait chanter chérie, m'a fait chanter pour vous. Si qu'il y a nous c'est pour vous, m'a dit. Pour vous sous des bas, à m'a t'a l'aimé ça t'en prie. Mè m'a dit, bon sous bouche, dîme, c'est pas ça ou un vie. Le prelang ave e ou te di mwen gen problem Ben chéri fa ta fonjan pou mba ve la vi mwen plem Bom sou de ba a mwen ta reme sa tan pri Mwen do bom sou bouche dim se pa sa ou an pi Le prelang ave e ou te di mwen gen problem Ben chéri fa ta fonjan pou mba ve la vi mwen plem Bom sou de ba a a a Chéri bom sou de ba Mwen tabo nan kou Mwen tabo sou men bebe Mwen tabo, mwen tabo Tu es là avec moi, et je t'ai tant se bon Dieu pour yo. M'con tout y j'aime yo. M'con tout ça m'fer yo. M'con elle aime te vire ton baou. Pas j'aime la rote blessé m'en bras. M'con elle aime te malade. Ou te la pour moi m'aime l'amour. Vire mon damali. Ta kon tout bagay ke ou an vizim jan santi ou sou pa bezwen pale lèm te lo bo kote mwen kote la men lo fè tan de mwen kote la chéri pardonne mwen yo ba pou jan te trete mwen ton wa mwen se bon jè foye pou mwen pou mwen mwen se bon jè foye ou se ou lye. C'est où qui passe moi, c'est où qui sale moi, qui comprenne moi. C'est où lié, yeah. C'est où faut caille moi, où faut mettre madame ménage moi. Que le petit pas qu'on nous aime, y'a toujours sous rasé, y'a toujours à plein. Et avec mon, est-ce que c'est où n'y aurait, chérie m'a dit, si c'est où n'y aurait, tendez, tendez. C'est où lié, yeah. C'est où qui passe moi, c'est où qui sale moi, qui comprenne moi. Est-ce que c'est mon joueur? Tandis, tandis. Moi te fais erreur, ou n'y a moins tout secret. L'amour visite mieux, femme, papa, chita. C'est vrai, l'amour te prend un bloc, c'est moi fort. Et moi t'en me parais pour moi, tu me comprends. Et puis ça, c'est seulement qui a le bel. Trop fait ça, c'est seulement qui bouquet bel. L'air avec mon champion, mais c'est Cristiano, mais toujours d'un camp pour moi, tu sais où il y a. C'est où qui basse moi, c'est où qui seul monde qui comprend moi. C'est où lié, yeah. C'est où font caille moi, où font des hommes madame ménage moi. Y'a là qui va contre moi, y'a toujours sous ma vie, y'a toujours appelé. Et avec mon nez, c'est mon yoé. Nous bras sommes des titans, est-ce que c'est mon yoé. Pendant 7 ans, j'ai dit baboune. Déjà nous ma terre ma prière gâte, nous voulons pas. Oh, so bad. Dès que t'as oublié, je suis so bad. Fais des gars sous moi, t'as contonade, so bad. Pendant 7 ans, j'ai dit baboune, ni baboune. Chaque jeudi, le meilleur du zouk et du compas. C'est où qui ça, qui comprend moi. C'est où là, c'est où font caille moi. C'était Freddy et le groupe Kai avec ce titre. Oui, sur le 96.2, restez bien calés parce qu'on va continuer comme ça de très belles choses, de très belles nouveautés. Justement, voilà une. Ah, c'est pas vieux du tout, c'est d'hier. C'est Fracasse. Et c'est Mickaël. 18h-20h, votre émission Groove Tropical. Ce bon moment n'a passé ensemble, n'a haine des passages. Il reste gravé dans mon esprit. Il m'a écrit à la folie. Oui, ou fait partie de mon vie. Ou la laisse être assez délibile. Et j'tiens, c'est mon cœur qui les cadenasse. Un cœur qu'on l'avait déjà fracassé. Sors d'ici ton corps qui m'y fait fracasser. De même, j'étais comme il aime, m'y fracasser. Et j'étais, c'est mon cœur qui les cadenasse. Un cœur qu'on l'avait déjà fracassé. Sors d'ici ton corps qui m'y fait fracasser. De même, j'étais comme il aime, m'y fracasser. Le refrain, c'est l'homme plus fort, mais rappelle encore le doux Peut-être me la construit, mais je vais pas casser. Ou faire ressortir mon ventre des côtés. Et on dit que t'as cette aignée pour ton décolleté. Ou connaît trop bien comment moi m'idèle ça. Et me connaît trop bien comment tu aimes ça. Si nous croisons, nous mis ça pas cause. Sinon, moi la fais mon choix. Ça pas cause, et ta jouer un pito, mon échoual, moins côté. mauvais, on plaît mauvais. Si mes chances débarquent, c'est un bon héritage. Vous mieux à main, toucher en fond de main. Si vous visez un héritage, je pense à qui est bon. Héritier, en paix sagesse. Arc-en-Ciel 96.2 dans votre émission Groove Tropical. C'était Jules-Henri Malaki avec le groupe Ataco, le grand retour avec ce titre méchant, méchant. Méchant, méchant, méchant, on va continuer comme ça avec un live, le groupe Vibe tout de suite, et je suis sûre que vous allez beaucoup, beaucoup aimer ce titre, le grand retour avec Lumière Rouge sur le 96.2. C'est Chantal qui vous accompagne jusqu'à 20h. Oh, Fou, fou, fou, fou. je t'aime à la folie. À la folie. Je t'aime à la folie. À la folie. Je t'aime à la folie. J'ai des étoiles dans les yeux. Oui, mon amour, je suis amoureux. Amour, je suis amoureux. Arc-en-ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Ah, c'est bon. Hello, ma belle. Comment tu t'appelles? Formation poussée. Comment tu t'appelles? Hello ma belle, hello. Comment tu t'appelles? Hello. Formation poussée, hein? Comment tu t'appelles? Hello ma belle, hello ma belle. Qu'est-ce que tu fais? T'es dans la tête. Formation poussée, obligé d'y aller danser là. Minimum, comment allez-vous? Comment allez-vous? On dit pour moi vos levées d'eau. Je me lève à midi comme le fou. Oups, tu penses que j'ai fini? J'ai pas commencé. Entre nous c'est chimé, faut pas mélanger. Hello ma belle, comment tu t'appelles? Formation poussée, hein? Comment tu t'appelles? Hello ma belle, comment tu t'appelles? Formation poussée, hein? Comment tu t'appelles? Je fais pas de cinéma, c'est mieux. Ils m'ont pas pris au sérieux. Je fais pas de cinéma, c'est mieux. Je crois qu'ils m'ont pas pris au sérieux. On est pas. Je fais pas de cinéma, c'est mieux. Ils m'ont pas pris au sérieux. Je fais pas de cinéma, c'est mieux. Je crois qu'ils m'ont pas pris au sérieux. Je crois qu'elle a déjà capté le point faible. Donc si t'es pas prêt, faut sortir. Tu fais le mec parfait, donc tu lui racontes que des histoires à pas dormir. Mais je vois t'es dans la gueule. Tu demandes comment elle s'appelle. Elle a un sacré potentiel. Comme intelligence artificielle. Tu penses que j'ai fini, j'ai pas commencé. Entre nous c'est chimé, faut pas mélanger. Hello ma belle, comment tu t'appelles? Formation poussée, hein? Comment tu t'appelles? Hello ma belle, comment tu t'appelles? Formation poussée, hein? Comment tu t'appelles? Je fais pas de cinéma, c'est mieux. Ils m'ont pas pris au sérieux. Je fais pas de cinéma, c'est mieux. Je crois qu'ils m'ont pas pris au sérieux. On est pas. Je fais pas de cinéma, c'est mieux. Ils m'ont pas pris au sérieux. Je fais pas de cinéma, c'est mieux. Je crois qu'ils m'ont pas pris au sérieux. See the context that I fell for a boy with a God complex. Really had me working overtime, 'cause I've been doing all of the sacrifices. Vampires sucking on my patience. I don't know. Don't ask me, I don't know. How one can be so cold, baby, you're so cold. Who made them pseudo? It's too gone to rewind. He's a one-track mind. He's a one-track mind, my mind. That boy is a one-track mind. He's a one-track mind, my mind. Full speed on the way. Don't stop the boy, he can't stay. Don't try, it's a waste of time. He's a one-track mind, my mind. So on the way up. So on the way up. So on the way up. Take myself out tonight. I'm gonna bring back focus to mine. Oh, la gaily, la gaily. If you say you love me, tell me why, baby. Why do you make me cry? What about the things that you told me last night? Gave you all my loving and you gave me goodbye. It's too gone to rewind. That boy is a one-track mind. He's a one-track mind, my mind. That boy is a one-track mind. He's a one-track mind. Stop. He's a one-track mind. He's a one-track mind. chéri. Ou pas v'le tende. Ou pas ouais gentil garçon ça pas mérité. Ou get wap shine chéri. Ou trop fly. Dili bye bye baby. Nous sommes l'autre bagay. La gueule, la gueule, la gueule. Pas bêtise, pas bêtise. La gueule, la gueule, la gueule. Femme sans soumission impossible. Mais c'est ça impossible. Oh my god. Femme sans femme femme tout nos groupies. Oh my god. Quand j'ai bébé ça la game non courri. Oh my god. La vie femme existence toute fille. Oh my god. Oh my god. Quatre jours femme en femme. Oui ma femme. Oh my god. Quatre jours femme à la mode. Et là la mode. Chaque jeudi, 18h-20h, le meilleur du zouk et du compas. Des heures du matin, des j'ai me calé sous des oreillers, pas qu'à dormir. Des j'ai les dîners sous pieds devant, me faire manger pour pas vomir. Ouais, pas faire sommeil, non, non. Ouais, pas guère appétit, non, non. We pa fè somni, non, non. We pa gen apeti, non, non. De bouteille alcool, getan passé. Ma cigarette, la fête finie. De même sous volant. Yon pied sous gaz, mon glace, souffle, m'pas qu'à kouti. Et moi pas le police, non, non. M'a calé les police, non, non. Et moi pas le police, non, non. M'a calé les police, non, non. Baby, I gave you all my love. So confused. Remember when you loved me, was a regular. And everything we used to have, now the silly stuff. Say you had enough, and you're giving up. But after everything, still baby, I gave you all my love, all my love, all my love. Tell me why you hurt me like this. Tell me why you hurt me like this. Say why you baby, I gave you all my love, all my love, all my love. Tell me why you hurt me like this. Ça nous a géré, c'est ça. Spécial, qui très osé, qui pas normal. Et t'en y moins dit, il y a poché. Ou très enfermé, ou pas non expérimenté. Ça critique beaucoup plus. Moi t'as aimé être le premier. Qui fait ou vivre tout un aussi. Tout plaisir qu'est dans la vie. Oh, oh. A pape j'aime changer, façon garder. Tout qui est en vie, nous qui est secret, c'est ça que la vie. Oh, ça indique beaucoup plus. Plus. Moi t'as aimé être le premier qui fait ou vivre tout fait aussi. Trust me, baby, you'll be happy. Nos idées sont parties. Oh, oh, confiance que vous n'êtes pas partagé. Ma tournée boîte se perd, moi j'y ai ça prétend tous deux. Expérience et voulait pas partager. Ma tournée boîte se perd. Moi j'irai au sable et dans tout le débit. J'ai dit qu'elle est même tout week-end. J'ai dit qu'il t'aime gâteau. J'ai pas vu gâteau. Ma mère en monarchie. J'ai pas vu gâteau. Vu le plus grand bateau. J'ai pas vu gâteau. Mais ça s'abra jaloux. J'ai pas vu gâteau. Pas loin des climatiques. J'ai pas vu gâteau. Trust me baby. N'est pas là, je veux toucher la bête. Je tiens les manettes, je veux ta baguette. Tu tiens les manettes, sensation comme dans un manège. Fuego, même quand il y a la neige. Tu m'occupes de tout, mets-toi à l'aise. Elle me dit t'es où, chérie doudou. T'es passé où, à quoi tu joues. Tu réponds pas à ton tel, t'es avec tes où. T'as toujours une excuse et tes potes sont dans le coup. Elle me dit t'es où, chérie doudou. T'es passé où, à quoi tu joues. Tu réponds pas à ton tel, t'es avec tes où. Toujours une excuse et tes potes sont dans le coup. Elle est dans le doute quand je suis pas là. Elle m'imagine avec une tana. Elle reste en vue, ça la rend malade. Arrête tes commis, arrête tes salades. Et puis toi et moi dans le lit, c'est criminel. Fais lui faire un mini, moi un mini elle. Tous tes ex n'ont jamais été aussi fidèles. J'ai mon fusil sur moi, j'ai mon opinel. Elle me dit t'es où, chérie doudou. T'es passé où, à quoi tu joues. Tu réponds pas à ton tel, t'es avec tes où. T'as toujours une excuse et tes potes sont dans le coup. Elle me dit t'es où, chérie doudou. T'es passé où, à quoi tu joues. Tu réponds pas à ton tel, t'es avec tes où. T'as toujours une excuse et tes potes sont dans le coup. Où t'es passé. Où t'es passé. Où t'es passé. C'est. Où t'es passé. Où t'es passé. Où t'es passé. C'est. Elle me dit t'es où, chérie doudou. T'es passé où. À quoi tu joues. Tu réponds pas à ton tel, t'es avec tes où. T'as toujours une excuse et tes potes sont dans le coup. Elle me dit t'es où, chérie doudou. T'es passé où, à quoi tu joues. Tu réponds pas à ton tel, t'es avec tes où. T'as toujours une excuse et tes potes sont dans le coup. La mort et la passion sont Dans votre émission Groove Tropical sur Arc-en-Ciel 96.2, c'était Fanny J, bien sûr, avec l'amour et la passion. Puis vous m'en demandez souvent, du zouk rétro, alors je vous propose tout de suite, oh, je suis sûre que ça va vous rappeler plein de souvenirs, c'est Hélène Corvo avec Celle Patrie. 18h-20h, votre émission Groove Tropical, c'est Chantal qui vous accompagne. Très très bonne soirée en ma compagnie. Et je la revois sourire se détendre pour passer du bon temps. Invite dans dans sa chambre. Et elle nous dit qu'elle veut être avec moi. Elle a déjà dit le regret à chaque fois. Et je la revois sourire se détendre pour passer du bon temps. Et dans sa chambre, je regarde tes mains. C'est toi la plus belle. J'en fais pas des tonnes. Tu m'envoies comme une sirène. Mon corps sur le tien, l'amour refait. Entre nous, y'a rien d'ambigu. Je sais que t'aimes ça. Je lui fais une folie. Un, deux, trois, stop. Je lui dis que je veux d'elle et pas une autre. Elle adore. Je veux pas partir de l'insuite, non. Elle me dit que c'est mieux que j'essaie. Elle veut tourner, c'est trop intense. Et elle me dit qu'elle veut être avec moi. Je l'ai déjà dit, me répète à chaque fois. Et je la revois sourire se détendre pour passer du bon temps. Ma vie dans sa chambre. Et elle me dit qu'elle veut être avec moi. Je l'ai déjà dit, me répète à chaque fois. Et je la revois sourire se détendre. Mais quand je pense à toi, moi j'ai le cœur inondé de vis de son sang. Comment trouver les mots que j'ai trop face écho et te dire que t'aimer dans le mardi gravé. FM en couleur. Bon, ma gueule. Bon, ma gueule, si nous songeons, si nous songeons, cette musique, ça. On a les moyens. On est bien 12-25. Black critique. Yeah, yes, I. One, two, three. Ça qui pas coûte, ça coûte, et ça coûte. Lewis. Encore une fois, mes chers amis. Ça coûte, non, pas, on a souhaité nous. Try it on and I pin you here. Excellent. I'm the one that I pay. Kacha, kacha, kacha, kacha, kacha, kacha. Tout si bête. Tout si descend. Tout caoutchouc. Quatre frères. Se pandeye yo ki jan mwen di a sa. Mwen mwen, e vou la fami a nou jaze. E chan de chan, e fanatik ti a foun. I pa jan blage yo, normal, normal. Chandelier, Chandelier, Chandelier, Chandelier, Chandelier, 18h-20h sur Arc-en-Ciel. Besoin de toi. koule nan bouch mwen, mes zanmi bagan sa twa pou mwen. Arc-en-ciel, arc-en-ciel, en harmonie, la FM en couleur, en couleur. Yo pa beze konde, yo pa beze konde, yo pa beze konde. En couleur. En couleur. jazz, casse jazz. Ça se trop fort. La seule woman en viva, viva, viva. Ok. Ok. De votre émission Groove Tropical, et ben il est presque 20h et il est l'heure pour moi de vous quitter. Je vous retrouve bien entendu la semaine prochaine, même heure, même endroit, jeudi prochain, 18h, 20h pour le maximum de très bonne musique qui nous vient de la Caraïbe. Je vous souhaite à tous un très très bon week-end. Profitez-en bien, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. La FM. La FM en couleur. Évora com 29 e Beja com 30. RTP Antena 1. Horas no continente e na Madeira, 6 nos Açores. A esta hora, quais são os principais títulos, Nuno? A Ministra do Trabalho ainda acredita num acordo sobre a revisão da legislação laboral. Os parceiros regressaram hoje à mesa da concertação, mas ainda não há sinais de entendimento. Três do PSD, um do PS e um do Chega. Já estão escolhidos os 5 nomes indicados pelo Parlamento para o Conselho de Estado, o órgão de consulta do Presidente da República. Apesar do acordo entre PS e PSD, Tiago Antunes falhou a eleição para provedor de justiça. A noite é de decisões no futebol europeu. Porto e Braga entram em campo daqui a pouco. Espreitamos o 11 inicial das equipas portuguesas mais à frente nesta edição às 7. Voltando às temperaturas, estão 15 graus a esta hora no Porto, também em Ponta Delgada e no Funchal, 19 em Coimbra, 20 em Lisboa e em Faro. É a edição das 7 no programa da tarde com Nuno Rodrigues. Daqui a pouco lançamos os Jogos Europeus das equipas portuguesas de futebol, partidas a contar para a Liga Europa. Antes disso, o regresso à mesa da concertação social. Os parceiros voltaram a não chegar a qualquer tipo de entendimento sobre a revisão das leis do trabalho. Sindicatos, patrões e governo não saíram satisfeitos depois da reunião desta tarde, Rita Fernandes, mas a Ministra do Trabalho ainda acredita num acordo. A Ministra do Trabalho diz que restam apenas detalhes. Maria do Rosário Palma Ramalho não quer que a discussão sobre as alterações à lei do trabalho demorem muito mais tempo. Estamos em condições de encerrar este processo negocial. Estão todas as condições criadas para fazermos um acordo. Nos próximos dias restam apenas pequenas afinações para fazer. Amanhã há nova reunião com a Ministra do Trabalho, as confederações patronais e a UGT, que no final da reunião de hoje, desta tarde, admitiu que os parceiros sociais estão longe de um acordo, é o que diz Mário Mourão, da UGT. O que falta é aquilo que a resolução do secretariado aprovou, bem há pouco tempo, há 2 semanas, e portanto estão lá as matérias que não estão, no nosso ponto de vista, ainda não estão devidamente consensualizadas e portanto rejeitamos, o secretariado rejeitou por unanimidade. É a questão da jornada contínua, é a questão da duração dos contratos a termo, é a questão do outsourcing, é a questão do banco de horas. Portanto, há ali matérias que continuamos a não ter ainda uma aproximação e, portanto... Da parte das confederações patronais fica também a mensagem de que não há margem para ir muito além do que sai da reunião de hoje, mas ainda resta uma esperança, como ouvimos por parte da Ministra do Trabalho e também por parte das centrais sindicais e das confederações, que se mostram sempre abertas ao diálogo. Para amanhã há uma reunião marcada com confederações patronais e UGT. A CGTP volta a ficar de fora. Agora é esperar pelas conclusões desse novo encontro. Para já o governo vai avisando que não pretende arrastar a discussão por muito mais tempo. O processo está já na reta final. Ainda assim, o governo vai ter em atenção o calendário do Presidente da República, que já anunciou encontros com os parceiros a propósito deste tema. As audiências não têm ainda data marcada. Estava tudo combinado para a eleição do antigo secretário de Estado socialista Tiago Antunes para provedor de justiça, candidatura indicada pelo PS na sequência de um acordo com o PSD. Estava tudo acertado, mas Tiago Antunes não conseguiu esta tarde votos suficientes para atingir a necessária maioria qualificada de 2/3. O nome não reuniu a consenso, mesmo entre os socialistas, mas como o voto é secreto, não deu para perceber ao certo o que falhou neste entendimento, como explicava há pouco na edição das 6 da tarde, a jornalista Madalena Salema. É impossível apurar por onde fugiram estes votos que impedem a eleição de Tiago Antunes para provedor de justiça. Obteve apenas 104 votos a favor, 86 brancos, 36 nulos. Ele que precisava de 154 votos para ser eleito, ou seja, 2/3. Para o Conselho de Estado, sem surpresas, estão eleitos os 4 primeiros nomes da lista conjunta PSD-Chega, ou seja, Leonor Beleza, André Ventura, Carlos Moedas e Pedro Duarte. A lista obteve 141 votos a favor. Também eleito para o Conselho de Estado, o primeiro nome da lista do PS, Carlos César, obteve 67 votos a favor. Luís Paes Antunes foi reeleito para o Conselho Económico e Social com uma larga maioria, 191 votos a favor, 3 brancos e 4 nulos. Portanto, em termos de órgãos externos, vai ter de ser repetida a votação para provedor da justiça e aqui o PS pode optar por um de dois caminhos. O PS pode escolher um novo nome que obtenha um consenso maior ou optar por levar de novo a votação Tiago Antunes. A eleição dos juízes do Tribunal Constitucional, essa já sabíamos, será apenas em maio e a eleição para o Conselho de Opinião da RTP terá lugar na próxima semana. São duas votações que ficam para mais tarde. Hoje os deputados acabaram por indicar os representantes do Parlamento em várias instituições, sendo que o antigo secretário de Estado socialista, Tiago Antunes, acabou por falhar a eleição para provedor de justiça. Esta tarde é de protesto para os elementos das forças de segurança, PSP, GNR, guardas prisionais e polícia marítima. Eles decidiram sair à rua para protestar contra os cortes no cálculo da pensão de reforma, que podem ultrapassar os 30%, dizem os sindicatos. É isso que justifica, Inês Martins, a manifestação de hoje aí à porta da residência do Primeiro-Ministro. E já aqui estão largas centenas de manifestantes. Estão aqui por estarem contra os cortes nas pensões. Acontece que antes a reforma era calculada com base no último ordenado e com o decreto de 2017 as regras ditam que passa a ser uma média de todas as remunerações. Ora, apesar de o decreto ser de 2017, os sindicatos explicam que é agora que se vai começar a materializar e que quem vai sair mais prejudicado são os jovens que estão agora a começar a carreira. É o caso de Rodrigo Gomes, GNR, que está aqui também com o pai. Vieram de Leiria. Está aqui com o seu pai, no seu caso, está há quanto tempo na GNR? 3 anos e meio. E no caso dele, foi uma carreira de vida toda? Foi. O meu pai começou no exército, antigamente era obrigatório o serviço militar antes de ingressar na GNR. Ele começou no exército e depois passou para a guarda. E o Rodrigo, sendo tão jovem, o que é que o preocupa em relação ao futuro quando se reformar? Olha também para o seu pai, é por isso que também preocupa, são as duas coisas, o seu futuro e também o do seu pai? Sim, sempre consegui comparar um bocado com o meu pai, antes que ele explicava-me que quando ingressou tinha alguns direitos que ao fim dos anos foram sendo suprimidos, e visto que eu ingressei agora há tão pouco tempo, penso que tenho que agora insurgir-me para quando chegar à idade dele não perder ainda alguns direitos que nós temos. O que é que o receia mais no que diz respeito à reforma? Principalmente o corte, que eles falam, de 30% a 35% do corte nas pensões, quando chegar à reforma. Fala-se também em suprimirem o estatuto da reserva e passarmos a passar só à reforma. Muito obrigada, Rodrigo. Aqui, como dizia Nuno, estão já centenas de profissionais de segurança, porque não estão só aqui profissionais da GNR, também da polícia, guardas prisionais, todos eles contra estes cortes. Os sindicatos entregam ainda hoje na residência oficial do Primeiro-Ministro um documento com argumentos contra esta nova forma de cálculo das pensões. Aí à porta da residência do Primeiro-Ministro, que continua a decorrer, como escutamos nesta reportagem de Inês Martins, a manifestação de vários elementos das forças de segurança. Retomo agora um dos temas desta edição às sete, a indicação de que o antigo secretário de Estado socialista, Tiago Antunes, não conseguiu a eleição para provedor de justiça esta tarde no Parlamento, apesar de existir um acordo entre o PSD e o PS. Os socialistas, Madalena Salema, agora em direto, reagiram há momentos. Com esta indicação, o PS lamenta que Tiago Antunes não tenha sido eleito para a Provedoria de Justiça. Luís Brilhante Dias, líder parlamentar, diz que os socialistas votaram no nome proposto pelo PS. Não é possível escrutinar se assim foi ou não, e que para já o PS vai remeter-se a uma situação de reflexão, vai estar em reflexão juntamente com o próprio Tiago Antunes para decidir então o que fazer. Isto é, se Tiago Antunes será de novo sujeito à votação ou se o PS optará por indicar um novo nome para uma nova eleição. Portanto, é esta a situação em que está. Não há ainda nenhuma decisão. Há um período de reflexão sobre esta mesma questão. Posição socialista depois de Tiago Antunes, antigo secretário de Estado, a ter falhado esta tarde a eleição para provedor de justiça, apesar de existir um acordo entre o PS e o PSD. O governo quer subir o limite dos ajustes diretos nos contratos públicos para permitir que algumas entidades, como as autarquias, por exemplo, possam contratar bens e serviços por ajuste até 75 mil euros e empreitadas até 150 mil. Esta proposta será enviada em breve para o Parlamento, uma proposta que foi hoje aprovada num Conselho de Ministros que também, tal como anunciado ontem pelo Primeiro-Ministro, deu luz verde a novas medidas de apoio para o setor dos transportes de mercadorias, um dos mais afetados pela subida do preço dos combustíveis, num contexto de grande instabilidade com os conflitos no Médio Oriente. Entre as medidas hoje aprovadas está o adiamento do prazo de pagamento das contribuições para a segurança social, também um apoio direto e temporário que é pago por viatura, como explica o Ministro da Presidência, António Leitão Amaro. É um apoio financeiro extraordinário e temporário para os operadores de transportes de mercadorias, veículos de pronto-socorro e produtores de cooperativas agrícolas. Portanto, é um apoio pago uma vez por veículo para o combustível. Esse apoio varia entre 114 euros e 420 euros em função da dimensão e do peso do veículo. Para o AdBlue, o apoio é de 4 euros e 20 cêntimos a 37 euros e 80 cêntimos em função da mesma situação, que é a dimensão e o peso do veículo. Este apoio poderá eventualmente, se necessário, no decreto-lei está estabelecido, ser prorrogado por despacho governamental, mas nesta fase o que está previsto é um apoio pago de uma vez por veículo. Acumula, para não haver dúvidas, acumula com os outros apoios que existem. Apoios anunciados hoje e também aprovados em Conselho de Ministros para responder às dificuldades das empresas perante o clima de instabilidade no Médio Oriente. Numa das frentes de conflito, Sérgio Infante, ficámos a saber esta tarde que há um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Líbano, que entra em vigor mais logo, às 10 da noite, hora de Lisboa. Fontes do movimento pró-iraniano Hezbollah já prometeram respeitar esse entendimento. Sim, mas com avisos. O Hezbollah já anunciou que aceita o cessar-fogo, mas avisa que, enquanto existirem tropas israelitas no Líbano, o país tem o direito de reagir e que Israel tem de acabar com as hostilidades e não pode limitar os movimentos das pessoas durante esta trégua. Donald Trump já assumiu todo o mérito pela obtenção deste cessar-fogo, que começa às 10 da noite, hora portuguesa, e garante que o Hezbollah vai respeitar esta pausa nos combates. O presidente do Líbano já agradeceu o empenho de Donald Trump. Nas redes sociais, Joseph Aoun confirma um telefonema a informá-lo das condições desta pausa, que se estende por 10 dias. Por parte de Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu acaba de afirmar que há uma oportunidade histórica África para assinar um acordo com o Líbano, mas avisa que a questão principal nas negociações é o fim do Hezbollah e que o exército israelita vai permanecer numa zona de segurança no sul do Líbano. Ambos os líderes estão convidados por Trump para, nas próximas semanas, começarem a discutir a paz duradoura na Casa Branca. O acordo de cessar-fogo entre Israel e o Líbano foi anunciado inicialmente por Donald Trump, o presidente norte-americano, que também já admitiu uma nova ronda de negociações com o Irão nos próximos dias, provavelmente durante o fim de semana. A noite é de decisões na Liga Europa. Porto e Braga vão entrar em campo daqui a pouco. Em Inglaterra, os Dragões voltam a defrontar o Nottingham de Vítor Pereira, a pensar nas meias finais da competição. Fernando Eurico, enviado especial, já temos equipas? Já temos equipas e há uma alteração em relação ao primeiro jogo no Dragão, na equipa do Porto, é no lado direito, isto porque Martim Fernandes está lesionado e, portanto, entra Alberto Costa. Toda o resto da equipa mantém-se. Diogo Costa, guarda-redes, depois linha defensiva, Alberto Costa, Tiago Silva, Bednarek e Zaidu, meio campo com Fofaná, Rosário e Gabri Veiga, na frente William Gomes, Borja Sainz e Mofi. A equipa de Vítor Pereira é mais revolucionária, há 5 mexidas em relação ao jogo da primeira mão destes quartos de final. Apita o neerlandês Danny McKelly, 2.000 adeptos do Porto aqui no City Ground. Porto e Nottingham empataram na primeira mão. O mesmo aconteceu com o Braga na Pedreira, frente ao Betis. E para hoje, aí em Sevilha, Carlos Rui Abreu, qual é a equipa que vai entrar de início? Carlos Vissa nos faz duas alterações em relação ao jogo da semana passada e as duas forçadas devido à lesão, com os lesionados Niakate e Diego Rodrigues a darem os lugares a Tiknaus e Vitor Carvalho. Na baliza vai estar guarda-redes Ornicek, depois um trio de centrais com Lagar Belke, Vitor Carvalho e RMB, pela direita Vitor Gomes, pela esquerda Tiknaus, depois no meio-campo Gorbi e Grilich, no ataque Ricardo Horta, Gabri Martínez e Paul Victor. O árbitro é David Massa, italiano de 44 anos. Nesta altura já cerca de 2.000 adeptos do Sporting de Braga neste imenso Olímpico de La Carturra, que tem capacidade para 70.000, e Nuno, debaixo de, nesta altura, 29 graus de temperatura. Está calor para uma noite de futebol europeu. A bola começa a rolar às 8 em ponto, mas a emissão especial Desporto Carina arranca um pouco antes. Às 7:30 em ponto por aqui. Nuno, amanhã marcamos encontro novamente, nós às 4. À hora de sempre. Até amanhã. Até amanhã. Edição das 7 com Nuno Rodrigues na Antena 1, também em simultâneo com a RTP, Antena 1 Madeira e RTP Mundo. A informação está em permanência online em notícias. .rtp.pt. Sete minutos certinhos depois das 7, Paulo Galvão, olhamos para o trânsito contigo. Vamos começar na região de Lisboa com a rotunda de acesso ao Marlo, o mercado abastecedor da região de Lisboa, com a Nacional 115-5 parada, com acidente nessa rotunda, IC2